Paulo, Salvador, boa tarde, são 3, 2, 1, 7. 3217, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 01, 3, 2, 1, 7. Até 2000 pés, ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado no curso localizador. Oi, sobre o modulado, entendeu? 2000 via Mari, vou no 0 no 6 para reportar estabilizado na X-Ray, vou no P2A. Correto. Charlie Alfa Tango, prossiga. Mantenha a linha do litoral até o través do parque de exposições, aguardando a autorização da torre para o sobrevoo no local, ok? Do controle 120 devido a tráfego cruzando 1130, ok? Pro graus com 8 nós, sem livre decolagem, pistão no 0, voo 966. Assulou 51, à direita está livre, então 45, boa tarde. Sete, boa tarde, a sua identificação, livre descida até o nível de voo 100, vigilância, chegada a MAM. A MAM vai descer para 100, a gente voou 30. Decolo 52, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 98, boa tarde, até a volta. Olha, Salvador, voo 9966, Puca de Pá, passando 1400 pés, boa tarde. 966, boa tarde, contato salário, só mantém 370, sai da Puca. 370, sai da Puca, voo 9966. Está devido à restrição de 120, voo 9966. Voa Jamo, direto, pode manter a nível 370 sem restrições, 9966. Quando Jamo, 370, acendendo, voa 9966. Pushback, acionamento, chamar 6327. Autorizado, seu trem de táxi. Chamada. Trip 5487, autorizado até o nível 050. Autorizado 050, trip. 1620, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado X-Ray, reportará no localizador, bom, 1620. Torre 11895. 1895. Torre, Alfa Romeo, você vai passando? Prossiga. Passou o parque de pistão para sobrevoo no parque de exposições, senhor. Está seu critério. Apenas sobrevoo sem tocar RMT? Não, vai manter sobrevoo e vai pousar. Pousar vai ter que fazer uma nova notificação para decolagem, ok? Ok, eu posso informar o senhor se vai ser PGL ou nova decolagem? Seguinte, eu Torre, eu vou cortar, ok? Eu vou pousar e faço uma nova notificação. Bom, reporte no sol, Tiago Fatango, entro no aeródromo 140 com 89. Está autorizado já o ingresso no setor, senhor? É, né? Já está autorizado o ingresso no setor? Bom, está livre, reporte no sol. Obrigado. você, por gentileza? Do 47, veja a possibilidade de voar no direto toque. Autorizado, 547. Ótimo, muito obrigado. Estável com o 620. 620, torre 1895, composto. 295 graus, motor. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231, transfere, sendo a informação Serra. 2231, boa tarde, acende a indicação, vai no projeto de TAP, quando pronto, licença, nível 050. Já presente TAP, quando pronto, 050, passageiro 2231. Ninfa e a ponte direto. A subida será da El, Leda, B10. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5023 e o controle 119.8. Torre Salvador, boa tarde. 1620, passa o externo, vira baixar de checar. É 1090. 1620, sem livre pouso, pistão 0, vento 150 graus com 08 nós, 1016 o altímetro. 1016 está livre para pousar no 0, na 62. Lu, tchau, Patango. Solo. Com 0, o senhor vai ter alguma velocidade recomendada, senhor? Liberado. Liberado velocidade, 2231, descendo para o 0, 50. Para o táxi, ou 6327, está com 107 a bordo, 3 horas e 20, alternando Brasília. 2 milhas da cabeceira 1-0. O mesmo está abaixo de 500 pés, não vai ter feito na aproximação, ok? Ok, chegou no meio da 0. Só me confirma o vento, senhor? 150, 150 com 08. Tá bom, obrigado. Voo 966, 125, 1-2-6, 1-8-5. 2-6-5, voo 966, bom dia. Zero, um solo 00, à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direita, confirmando a frequência, 219? 21-1. 21, obrigado. Salvador, gol 620, Lebron. Gol 620, táxi via Alfa, mantém a posição antes, táxi via Juliette, táxi lento, portão previsto é o 05, que se encontra ocupado. Alfa, táxi via Juliette, táxi lento, obrigado. Aguardando, está com o seu Juliette, o número 620. Assim fará. 3155, pronto, cópia. 3155, pronto. Autorizado Guarulhos 300, a rota agora atualizada para Zulu 10, Bridge, para Zulu 6, Bravo até o Zulu 3 e a Porto Conforme. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, ponto de decolagem, cabeceira 10. Código 5023, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos. Correto para posicionamento. Alisa livre ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Zero vigilância e chegada maré. Passarei do 2231, desça 2000 pés, sem restrições, ajuste com 0 na meia, voe na proa de dona. 2000 pés, 1016, sem restrições, proa de dona, passarei do 2231. Azul 6918, sua indicada. 260, baixa. 620, ingresso Juliette, portão 04. Juliette, para o 04, obrigado. Agora, vai a 2440, baixa. Boa, 79. Contato para o serviço, radar encerrado. Agora mantendo nível 130, 4 milhas para a posição onde chame o controle Caju, 120, decimal 3, com voo. Iniciando 6327. Está livre? 7 decolo 04, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, 6327. Prossegui até 3000 pés, o ajuste no 0 no 6, 198. 3000, 6699. Controle de Salvador, 6327. Ajuste na 6327, contato radar, só mantém 240, saída da El. Saída da El, solicita 180, com o final. Só mantém 180. 35487 está estabilizado, final aí de 10 milhas. Chame torre 1-1-8-9-5, com pouso. 95, obrigado, bom serviço. Azul 4-1-8, está pronto para pushback, é isso? Bem, mas gente, 8 pronto para pushback. Autorizado, chama para o táxi. Pushback, acionamento, contra ataque 4-1-8. Ah não, mas está estabilizado, final de 8 milhas. Na proa de coral. Subindo para o 180, proa de coral, 327, grato. 2231, autorizado, ILS-XV para a pista de 0, localizador. Autorizado, ILS-XV-10, reportará no lock, passando 2231. 7 sem livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus com 08 nós. Livre pouso na pista 10, o trem está baixado e travado. Entra. Confirme que eu estou te abençoando. Sobe não. Dois voos, 964. 964, essa identificação de seu nível 060, vigilância, chegada à maré. 060, pode voltar? Negativo, reduza 2509. O 05956 foi na proa de Duna. Autorizado Petrolina 340, via Pêsulo 20, via posição na roda do plano, subida Momo Transição Flock, Fox Lima Oscar Charlie Kilo, primeira curva à esquerda, código 5050-5050 e o controle 119.8. Beleza, autorizado, nível 340 para Petrolina Pêsulo 20, chega Momo Transição Flock, transforme 5050, controle 19.8.63 no passo. Correto, para posicionamento. Olá, Azul 418 para o táxi, 21102, 310 de autonomia, até na Ribeirão Preto. Táxi autorizado via Fati Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 06. 06, tem livre táxi, ponto de espera 10 via Fati Índia, com o transfer 1895, 418, táxi. Autorizador, está autorizado em LS. 202.069, boa noite. Vai para o trem checado, altímetro 1-0-1-6. Portará trem checado, 1-0-1-6, 2-2-3-1. Pode 3, cadê sua sinalização? Desculpa, não entendi. No pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Pátio 3, ficaremos atentos aos sinalizadores, grato. Entre novembro, alfa, pronto, copiando. Autoridade Salvador, Salvador, no meu teste, GL em Valinhas, após decolagem, corredor Axé com curva à direita, código 0171, no controle 119.8. Baixou e travou, passou externo, passou do 2231. Decolagem agora com a torre 3895, bom voo. Atenção, certo, não se prepara para o campo, reporte para a reporte, quando eu do campo para cruzamento da terra. Agora não está para táxi número 1. Autorizado visual, o 69 à noite. 69 à noite, chame torre em 1-1-8-9-5. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 69 à noite. checado, altímetro no 0 no 6, número 2 na aproximação. Sala Câmara, 6909. Boa tarde, Azul 4118, ponto esperando. Azul 418, mantém o ponto esperando. Número alto, reporte para ingresso 997. Para passarelo, solo 013 à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, boa. Salvador, boa, 223, no passarelo. Passarelo 2231, um táxi autorizado Alfa Kilo no, para o Pátio 3. Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo 3, está na atento, 2231. É 327, chame Recife 12. Fico décima 1 no bom voo. Recife 1 não tá Recife. 964. Sim, Brasília. Preparação para espaçamento, curva à esquerda até a proa 030. Esquerda proa 30. Nesta proa desça 3 mil pés e intercepte o curso localizador. Reporte estabilizado. É na proa 30, desça 3 mil, intercepte e reporte estabilizado. O ajuste de altimetro é 1.016. Ok. Só um minuto. Nova notificação de Alphatango. Vai fazer um sobrevoo aqui e fica aguardando, senhor, a liberação. O 418 ali mantém, 410. Ali mantém no 0418. Autorizado ao sobrevoo no Pátio de Exposições, senhor? Negativo, confirma o horário da notificação. 19h15. Checa, aguarde. Avião no 8, no solo 215 à direita, na Fox, solo 21, decimal 1, boa tarde. 211, azul, é nada mais. Salvador, o azul, 698, está na parte. 698, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette do 09, azul, 698. Patrono 8, livre decolagem no 0, vento no 50 graus com 08, nós. Decolagem no 0, azul 4118. Gente, Reporte pronto para decolagem, autorizando ingresso. Reporte pronto, cabeceiro 17 na número alfa. Horas, meia dúzia de milhas, passando 5 mil pés de descida, um Tucano da Força Aérea Brasileira de redução para 200 nós, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, reduzindo, igual 9 metros. Eu falo. Patrão 2, decolos 17, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 198, grata, boa tarde, 41 no 8. Tango fora, vai manter sobrevoando parte das posições. 217, reporte para Lugo Pouso, Tiara Alfa Tango. Ok, eu vou manter sobrevoo, senhor. Fica condicionado ao tráfego, ok? Ok, mantém minha escuta permanente e assim que necessário, solicitarei que se afaste da final do 10B. Ok, na escuta permanente, Tango. Patrão 98, foi direto elétrico. A presente é Lefa 4118. O Bravo Senha Terra deve estar no campo. Decolagem na número alfa, vento 150 graus com 8 nós. Vindo decolagem, índia 90. Tá. A frequência 2895, até daqui a pouco. 295, até. Olá, Salvador, é o Papa Romeu Bravo Senha Terra. Boa tarde. Prossiga. Vamos, Sierra, Sierra, senhor. Tem intenções? Fala da Sierra de Israel para cruzamento do campo. Agilizando, retorno cruzamento, Bravo Sierra, Sierra, da setor de decolagem da pista 10. Reporto livrando o eixo 10. Está agilizando, senhor. Vai reportar livrando o Bravo Sierra, Sierra. Tem a linha do litoral, Bravo Sierra, Sierra. Na linha do litoral, estima 2 minutos para o cruzamento. Gabriel, você me escuta? Qual que é a intenção? É Grupo Zulu para o Grupo Zulu? Eu sobrevoo parte das posições? Por fim, poder repetir? Só um minutinho, só refazer essa ficha e já te libero. Só um minutinho. Venda não. Agradeço. Quatro, reduza para a velocidade de aproximação. Prossiga na descida pelo Black, se desejar. Ok, está reduzindo mais. Controle Salvador, boa tarde, Papa Rodel, Índia November Alpha, transfere. Já November Alpha, mantém as condições visuais. Corredor Axé. Corredor Axé, eu no meu pé, as condições visuais, Índia November Alpha. 05, autorizado o acionamento na posição, chame para o pushback. Chamada. Condição de manter essa velocidade até o marcador externo? Como? Seguinte, mantenha essa velocidade até o marcador externo, chame a torre agora, 1-1-8, decimal 95, com pouso. 1-1-8, decimal 95. Está pronto para cópia? Sobrevoo no parque de exposições, vai seguir as instruções da torre e acionar o código 0137. 5956, reporte Simbra com o trem checado, altímetro 1-0 no meio. 956, vai parar. Azul 4118. 4-1-9, prossiga, senhor. Sobe registro de nível 300. 300, 4-1-9. Para decolagem, estou com tráfegos em aproximação para 1-0, no momento, dois tráfegos. estabilizar na LS, no 964. 964, está seguindo o Tucano, 7 milhas e meia à sua frente agora, 145 nós de grau de speed, chame a torre, 1895. 295, perfeito. Rogério 2583, pronto para qualquer Brasília? Autorizado Brasília, 380 via 3117, Fox Romeo Mike após Hotel Whisky 10. Subida, Arbor, transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem. Código 5056. Controle 119.8. 964 a Gol, está estabilizado na LS. 2 na aproximação 964, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 6. 0 no 6 vai reportar. Força aérea 2543, cotejamento correto, poderia confirmar o PLD? Ainda não temos ainda, mas em 5 minutinhos nós passaremos contra o acionamento. Afirmativo, força aérea 2543, cotejamento correto, chama para acionamento. Chamada para acionamento, obrigado. Solo, boa tarde, TAM 3217. TAM 3217, pronto para qualquer confins? Afirmativo com informação que é. Autorizado confins, 360, via Pêsulo 216, após conforme a rota do plano. Subida Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5054 e o controle 119.8. Afirmativo, confins aprovado, nível 360, saída Arbor, Elefa. Corona direita, ponte a rota, respondeu 5054, controle 198, TAM 3217, na posição 01. 3217, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama. 19.8, bravo sem acerto. 192, tá? 192, tá vindo lá com o tráfego. O bravo sem acerto, graças. Reporta na vertical do aeroporto, ok? Vai reportar na vertical, o braço de terra. Azul 4118, chama Recife, 1260, alterna 1288, com voo. 260, 288, braço de terra, 4118. Sando Simbra, baixar a travada. Tá dando pista livre, o gol no 964. Passa. Tem a nível de gol 0, vigilante, chegada amarela. Autorizado 050, senhor. Afirma. Obrigado. 5956. Passando aguardando autorização para reingresso. Gente, só mais um tráfego. Estou com o Boeing 737 na curta final no zero. Pois o mesmo vou autorizar. Uma visual autorizada, vai na retaguarda. A retaguarda do tráfego sem interferir. Aí vai prosseguir. O Tchau Alfa Tango, e atento também a decolagem do Tango de Bravo, Opção 44. Ok, tá no visual. Tem livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Informa o tráfego à direita, um helicóptero Hobbs 44, não interfere na aproximação. Sim, tem livre pouso. Tá bravo, o vento no aeródromo no 40 graus com 8 nós, porta fora do solo. Informa o tráfego Hobbs 44, Tchala Patango, também nas proximidades. Efetuando sobrevoo, mantendo 500 pés, fica atento ao mesmo. E a retaguarda do gol sem interferir. Ok, tá na retaguarda do gol, tá ro... Otango de Bravo, qual a posição? O visual, tá tudo bem na sua proa aí. Tá, vou seguir na retaguarda. Terra, Terra. Só 3-1, ficou tempo para o Tiché. Autorizado, fechando para o táxi. Bora para o táxi, Tiché. Tango Oscar, prossiga. Sim, só um minutinho para cópia. Sane. 2-1-1, obrigado, boa tarde. Seria no meu pé, após decolagem, curva direita, corredor axé, receito no meu pé. Vai ao no meu pé, desconsidere. O código 0130, controle 119.8. Estacionamento, chama pro táxi, qual que você gosta? No 620, pronto para cópia? Copio, no 620. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruíque 58. Subida Pulga Transfer Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5062 e o controle 119.8. Autorizado Recife 370, via Peruíque 58, decola da 10 curva esquerda, Pulga Aracaju, 5062, transponder 198 é o controle. Correto, está para posicionamento. Uno 964, mantenha a posição de sua Juliette. Vai manter, 964. Gente, Índia, Nova Alfa, não me importa com as suas intenções aqui para frente. Suas pretensões já que você pode falar da barra, quando visão no voo local. É aqui, tá? Ok. Excelente, mantenha-se visual, frequência livre, Índia Nova Barão, fecha na reversa. Transformador no braço Terra Terra na vertical do aeroporto e solicita agora a posicionar no Terra Terra do Índia. Reporte na final para pouso, tá? Terra Terra, mantenha-se visual. Tá, reporte na final, Terra Terra, graças. Posta. Libera a entrada do pátio aí, ô Sol. Ô Sol, o Papa Romano tira passando ou vai para pouso? No Grupo Zulu Parque Exposições, está no visual com o Tango Dia Bravo. Detetor tráfego, reporte no solo de Alfa Tango, vence no aeroporto no 70 graus com 8 nós. Voltará no solo controlado, então. Tango Oscar decola os 3-1, chama o controle em 119.8, bom voo. Aeronave aberta, o controle. Quente, Papa Tango Juliette do Los Carlos, 1016, mantenha-se visual, atenta ao tráfego, sentido contrário, corredor Axé. Está na metade para ir todos os santos, em mais um minuto vai atingir o corredor Vera Cruz. Qual a linha que será aquilo para cima? Destino é Feira de Santana, Ian, que encerra aquilo. Eficiente, estimado de pouso com 9:45, não tem tráfego a reportar de mensagem do controle, frequência está livre, prossiga visual. Decolado o grupo Zulu, que não está conseguindo contato com a mesma. Falou, Passaredo 2231. Passaredo, agora um minutinho para só cobrir barreira. Ah, escuta. Ah, o Tami de Abravo em ponte para o Célio Alfa-Sango, Torre. O Tango de Abravo, poderia confirmar? Positivo, em ponte para o Tchad Alfa-Sango, está falando que vai decolar do Grupo Zulu, está sem contato com vocês. Juliette Zulu Charlie, informação de tráfego à sua frente, 3 milhas mil pés de contrato. E solicitar o Tchad Alfa-Sango se ele vai prosseguir decolagem da do parque do Grupo Zulu e prosseguir para Salvador? Positivo, vou perguntar aqui. O Célio Alfa-Sango vai decolar do parque de posições para Salvador? Positivo, Torres, falou que vai decolar do parque de posições para Salvador. Peço uma fonte novamente para o Célio Alfa-Sango. O informo vento no 60 com 05 no aeródromo e enquanto ele reportar fora do solo. Essa frequência novamente, 118.95. Positivo, Célio Alfa-Sango, vento do aeródromo de 160 com 05 para quando decolar tentar contato em 295. Excelente, grato. Ô Torre, o papai vai tirar Alfa-Sango? Claro, prossiga, Célio Alfa-Sango. Decolado de grupo Zulu para disposição, só regressa na Dabata, senhor. Vou prosseguir, Dabata. Sinto o sangue de Bravo. Deve prosseguir, 170 com 05. Reporta no solo, que era para estar. Botará no solo controlado, senhor. Só 3-1 que custa muito para 0-0, pronto. 5-5 ali decola, pista no 0, vento no 70 graus com 05 nós. Melhor decolar da 0, senhor. 4-2, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo Transição Latap, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Corrigindo, à esquerda após a decolagem, código 5071 e o controle 1198. 180 autorizado para barreiras, via Latap, whisky 4-2 aí conforme, decola na Momo Latap com curva à esquerda, primeira, 5071-198-2231. Correto, chama para posicionamento. Veremos. 5241 no Transaco, Alta Vitória da Conquista. Afirmativo. Autorizado para Alta Vitória da Conquista, nível de voo 200. A rota será conforme a rota do plano de voo, direto Elefa, direto Por. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita. Código 5053 e o controle 119.8. Aprovado 200, Conquista, conforme a rota do plano. A Elefa ou Por? Ainda será a água, transição é nessa, curva direita após o código 5053 e controle 1998. correto? Só para o posicionamento. Pará, o 32 patrão. Gente, sou Luz 37, então boa tarde, tchau, Alfa Tango. Boa tarde, tchau, Alfa Tango. 55, decolou 38, controle 199, decimal 8, bom voo. 1998, obrigado, tô 355. Segui 560, 5 milhas para a Duna, autorizado, final LS, chama estabilizado. Controle de Salvador, tá 3155, cruzão 19000 pés. Tá 3155, boa tarde, contato radar direto Leda, só me mantém nível 300, vigilância. Direto Leda, Salvador 300, tá 3155. Papatango Zulu, conhece Juliette Zulu Charlie, tem condição de voar direto para a rotatória? Afirmativo, direto para a rotatória. Siga visual, aguarde a transferência. Direto, direto para o Charlie. Posso, Tango Oscar, passando a farol da barra. Siga visual para a Barra Grande, numa trafa para reportar, frequência livre. Fox Trot, Tango Oscar. Tango Oscar, terminado, coordenando a maneira. Uma linha nível de voo 90, 60 milhas, sudoeste, vigilância, reposta na vertical. Lutan 3217, na posição 01, para o pushback, acionamento está pronto. É o número 2 do setor, aguarde, 3217. Duas milhas do marcador externo, completa sinal ILS, torre 195. 1895, obrigado. Foi feita a notificação junto ao solo. Em Salvador, boa tarde, TAM 3560, final baixo travou, vai passar Simbra. 3560, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, com 05 nós, o altímetro no 06. Autorizado, pouso no zero, tá 3560. 1895, ajuste no 06. 1 no 06, Índia 295, boa tarde. Dois 26, boa tarde, ação na identificação, direto pelo. Décimo, mantém 4 mil pés, 1016, chame no ponto ideal. Autorizado, puxa de estacionamento, show para início de táxi. Tomando ataque, 3217. Solo Chanel 6314, pushback, estacionamento, está na ponte número 3. É o número 2 do setor, aguarde 6314. Sim, aguardando Chanel 6314. Espera aqui, estaria para fazer o pushback em coordenação junto com o 350? Não vai ser possível, o TAM 3217 já iniciou o pushback. Agora só mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente já inicia, tá ok? Não tem problema, tá tranquilo, tô de tempo. Pushback treinamento 2231. 2231, no passe 3 autorizado, tchau pro táxi. E me chama aí. Zero após ali, mantém cabeceiro no zero. Após o pouso, o tráfego ali, mantém no zero, do 1620. Está reautorizado para 2 mil pés, tem condições de voar 12 com a TLS, navegação própria. Afirmativo, pode voar 12 para 2 mil, navegação própria, informará a estabilidade LS, voo 1869. Ok, autorizado, chama estabilizado em LS, 1869. Autorizado, chama estabilizado, voo 1869. Controle, Juliette Luciani, próximo à rotatória visual já com campo. Chama a torre 118-95, Papatango Juliette Zulutia. 1-1-8-9-5. Tá. Boa. Salvador, boa tarde. O Papatango Juliette Zulutia, próxima rotatória. Tiro final 1-7, reporte na curta Juliette Zulutia. O altímetro no 0 no 6. O vento 1-7, 0 graus com 0,5 nós. Reporte na curta final. Afirmativo, direção no final, repórter na curta, Juliette Soluciani. 1620, livre decolagem, pistão no zero, vento 170 graus com 0,5 nós. Iniciando gol no 620. 3190. Desce direto 2000, com 1016, tá? 3190. Presente Duna, 3190. Saída do Pátio 3, aguardando, vai ver se ele não. Salvador, clear. 6919, stand by, it's clear. Clear, the departure. Yes, the departure is Dial Leda Motiva. Dial Leda Motiva. Então 3560 vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, 3560. 155, 40 milhas de Salvador, passa 170, chama sendo Recife em 133, decimal 25, com voo. Livre pouso, pista no 7, Juliette Slotiari, você pode confirmar se o pátio 4 está disponível? Tô radar, vigilância, direto Jambo, 620. Mando direto Jambo, braço. Uma informação recebida pela infraero está disponível, Juliette de Lutear. Ah, ok, eu vim faz umas duas semanas e mandaram eu sair de lá. Então eu vou para o 4 após o pouso. Central 5160 vai manter posição, só que o portão previsto é o 03 e encontra-se ocupado. A aeronave vai iniciar o comeback em poucos instantes. 3560. Salvador, trip 5241, pushback acionamento. Trip 5241 autorizado, pushback espaço 3, chama para iniciar. Para o trip 5241. Sonâmia 314, puxa aciona portão 03, chama para iniciar táxi. Autorizado pushback acionamento, vai reportar para o táxi, Sonâmia 6314. Tráfego, boa tarde, porque eu vou no 097, chamando a Tango 32 para o Galeão. O 097, aguarde qual tempo? Aguardando. Pode manter a atmosfera 2231. Tarde 6210 da Oceanera, sendo identificação, altímetro 10116, décimo de 3 mil pés, voa direto Duna. 3 mil pés, 10116, direto Duna, Oceanera 6310. Livre acionamento, chame para o táxi, postera 2583. Confirme o PLB, por gentileza. Sou 7 a bordo. 7 a bordo, gente. Repostará a para o táxi, isso é do grado 2583. Confirme? Repostará a quanto para o táxi, para o táxi. Sim. Eu vou no 097 com o princípio Wolf e Tango Charlie. Só um minutinho, mantém a minha escuta. Mantém.